Fecheiro 2. Eu robô. Isaac Asimov. Publicações Europa-América. Índice. Robbie. O círculo vicioso. Razão. Apanhei aquele coelho. Mentiroso. Pequeno robô perdido. Fuga. A prova. O conflito evitável. Capítulo 1. Robbie. 98, 99, 100. Glória retirou o pequeno e rechonchudo antebraço de diante dos olhos e conservou-se imóvel por um momento, franzindo o nariz e pestanejando ao sol. Por fim, tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo, afastou-se a alguns passos cautelosos da árvore a que se apoiara. Inclinou o pescoço para investigar as possibilidades de um maciço de arbustos e depois mudou de posição para obter um ângulo melhor de observação da zona mergulhada na sombra. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo zumbido dos insetos e o gorjeio ocasional de um pássaro. Aposto que entrou em casa. Apesar de eu lhe ter dito que isso não é justo, murmurou com um franzir amuado dos lábios. Em seguida, comprimiu-os firmemente, enrugou a fronte e encaminhou-se com passos decididos para a construção de dois pisos ao fundo do caminho de acesso. Demasiado tarde ouviu o som surdo atrás dela, seguido do ruído metálico dos pés de Robbie. Rodou bruscamente nos calcanhares e viu o triunfante companheiro emergir do esconderijo e dirigir-se para o coito, debaixo da árvore. Espera aí, Robbie, gritou desalentada. Isso não está certo. Prometeste não começar a correr até que te encontrasse. As suas pernas curtas não conseguiam competir com as passadas gigantescas do robô. De súbito, a uns 3 metros do alvo, os movimentos deste último abrandaram e Glória ultrapassou-o e pousou a mão no tronco em primeiro lugar. Triunfante, voltou-se para ele e, com a maior ingratidão, recompensou-lhe o sacrifício com uma cruel atitude de escárnio. O Robbie não sabe correr, o Robbie não sabe correr, cantarolou a plenos pulmões a miúda de 8 anos. Posso vencê-lo sempre que quiser, posso vencê-lo sempre que quiser. O visado não respondeu naturalmente, pelo menos com palavras. Em vez disso, pôs-se a correr no sentido contrário, até que ela o imitou e tentou alcançá-lo em vão. Para com isso! Acabou Glória por bradar, enquanto ele se deslocava em largos círculos à sua volta. Por último, pôs-se a soltar risadas divertidas, até que Robbie a levantou do chão e arrastou em mais algumas voltas. Por fim, pousou-a na relva, ofegante. Ela necessitou de alguns minutos para recuperar o alento. Após o que se ergueu, sacudiu o cabelo, como vira fazer à mãe com frequência, e examinou-se para verificar se o vestido apresentava algum rasgão. És um mauzão, exclamou a seguir, batendo com a mão espalmada no tronco do robô. Vais apanhar. No entanto, vendo-o levar as mãos ao rosto, apressou-se a acrescentar: Não faças caso, mas agora sou eu a esconder-me, porque tens pernas mais compridas e prometeste não correr até que te descobrisse. Robbie assentiu com a cabeça. Um pequeno paralelepípedo de arestas e ângulos arredondados, unido a um paralelepípedo similar, mas muito maior, que exercia as funções de tronco por meio de um tubo curto e flexível, e virou-se obedientemente para a árvore. Uma leve película metálica desceu sobre os olhos brilhantes e registou-se um tic-tac regular e ressonante no interior do corpo. Não vale espreitar e não falhes nenhum número, advertiu Glória, correndo em busca de um esconderijo. Os segundos escoaram-se gradualmente e, ao centésimo, Ele desanuviou os olhos reluzentes que esquadrinharam as imediações. Pousaram por um momento num pedaço de gingão. Nota: tecido de algodão fino, geralmente a riscas ou em xadrez. Nota do tradutor. Fim de nota. Que emergia detrás de uma rocha. Avançou alguns passos e convenceu-se de que era ela que se achava aí escondida. Devagar, conservando-se sempre entre Glória e a árvore coito, moveu-se até ao local. E quando se tornou plenamente visível, e não poderia alegar que não a vira, estendeu o braço na sua direção, contactando com a perna, pelo que produziu de novo o som metálico. Espreitaste! Acusou a garota, com notável injustiça. De qualquer modo, já estou farta de jogar às escondidas. Quero andar às cavalitas. No entanto, Robbie sentia-se magoado com a acusação indevida, pelo que se sentou no chão com a necessária prudência e abanou a cabeça repetidamente. Glória mudou de tom e voltou à carga. Vá lá, Robbie. Estava a brincar quando disse que espreitaste. Leva-me às cavalitas. Mas o robô não estava disposto a ceder tão facilmente. Assim fixou o olhar no céu e sacudiu a cabeça ainda com mais ênfase. Leva-me às cavalitas, por favor. Ela rodeou-lhe o pescoço com os braços rosados e apertou-o com suavidade. De repente, alterou a atitude e soltou-o. Se não choro, ameaçou. E contorceu as faces numa expressão preparatória. O coração metálico de Robbie não se impressionou com a ominosa possibilidade. E a cabeça moveu-se lateralmente pela terceira vez, pelo que Glória reconheceu a necessidade de jogar o seu trunfo. Não te conto mais histórias. Pronto, nem uma única. Ele capitulou imediata e incondicionalmente perante o tenebroso ultimato e inclinou a cabeça com tanto vigor que o metal do pescoço rangeu. Com o maior cuidado, ergueu a garota e pousou-a nos seus ombros largos e lisos. A expressão dela desanuviou-se imediatamente e emitiu gritos de prazer. A pele metálica de Robbie, mantida à temperatura constante de 20 graus centígrados pelas bobinas de alta resistência, era confortável. Enquanto o som que os calcanhares de Glória produziam em contacto rítmico com o peito resultava encantador. És um bombardeiro enorme e prateado. Estende os braços para o lado. Vá lá, se queres ser um bombardeiro. A lógica era irrefutável. Os braços do robô eram asas que cortavam as correntes de ar e ele um bombardeiro prateado. Ela inclinou-lhe a cabeça e obrigou-o a picar. Em seguida, equipou-o com um motor que fazia brrr e depois com armas que faziam pum-pum e tch-tch. Aparelhos inimigos moviam-lhe caça e o armamento sofisticado entrava em ação. Por fim, os perseguidores desenvolveram um ataque cerrado. Abati um! Gritava a garota. Mais dois! Depressa, rapazes, que estamos a ficar sem munições. Entretanto, Robbie deslocava-se velozmente em direção à vegetação elevada do outro lado do campo, onde se deteve com uma brusquidão que provocou uma exclamação apreensiva da cavaleira após o que a depositou no suave tapete verde. Glória aguardou que a respiração regressasse à normalidade e balbuciou. Foi estupendo. O robô, ao vê-la mais calma, puxou-lhe levemente uma madeixa. Desejas alguma coisa? Perguntou ela, arregalando os olhos com uma expressão inocente que não iludiu a gigantesca ama seca, o qual acentuou o puxão. Já sei. Queres que te conte uma história? Robbie inclinou a cabeça com prontidão. Qual? Ao vê-lo descrever um semicírculo no ar com o dedo, protestou. Outra vez? Já te contei a da gata borralheira milhares de vezes. Ainda não te cansaste de ouvir? É mais para crianças. Novo semicírculo. Bom, está bem. Glória recapitulou os pormenores da história no espírito, juntamente com as suas próprias elaborações, de que dispunha várias, e começou. Estás preparado? Era uma vez uma menina muito bonita que se chamava Ela. E tinha uma madrasta horrivelmente cruel, com duas filhas muito feias e muito más que... A história aproximava-se do clímax. Batia à meia-noite e tudo readquiria o aspecto miserável habitual, enquanto Rob escutava de olhos ardentes, quando surgiu a interrupção. Glória! Era a voz aguda de uma mulher que a chamara, não uma, mas várias vezes, e no tom enervado de quem começava a perder a paciência. É melhor levar-me para casa, Robbie. Este obedeceu com prontidão, pois havia algo nele que considerava conveniente obedecer à senhora Weston sem a mínima hesitação. O pai de Glória raramente estava em casa ao domingo, como nesse dia, por exemplo. Mas, de contrário, mostrava-se uma pessoa cordial e compreensiva. A mãe, porém, constituía uma fonte de desconforto para Robbie, que experimentava sempre o impulso para se afastar do seu campo visual. A senhora Weston avistou-os no instante em que se levantaram da relva e voltou para dentro. Enrouqueci a chamar-te, Glória, declarou com severidade. Onde estavas? Com o Robbie, respondeu a garota em voz trêmula. Contava-lhe a história da gata borralheira. Esqueci-me da hora de jantar. É pena que ele também se esquecesse. De súbito, como se estas palavras lhe recordassem a presença do robô, escolheu-o para alvo das palavras subsequentes. Podes ir. Ela já não precisa de ti. E em tom brutal. Não voltes até que te chame. Robbie virou-se para sair, mas hesitou ao ouvir Glória acudir em sua defesa. Não, mamã, tens de o deixar ficar. Não acabei de lhe contar a gata borralheira. Prometi contar-lhe e não tinha chegado ao fim. Glória, palavra de honra, mamã. Ele vai estar tão quieto que nem dás pela sua presença. Pode sentar-se na cadeira do canto e não dirá uma única palavra. Isto é, não fará nada. Combinado, Robbie? O interpelado assentiu com um movimento da cabeça maciça. Se não te calas já, ficas proibida de o ver durante uma semana. Está bem, murmurou a garota cabisbaixa. Mas a gata borralheira é a sua história preferida e não acabei de lhe contar. Ele gosta tanto. O robô retirou-se com passos pesados e lentos, enquanto Glória abafava um soluço. George Weston sentia-se confortável. Era seu hábito sentir-se confortável na tarde de sábado. Uma refeição abundante e excelente, bem acondicionada no estômago. Um sofá coçado, mas cómodo, para se refastelar. Um exemplar do Times, pés enfiados nas pantufas, tronco nu. Como podia alguém deixar de se sentir confortável? Por conseguinte, não ficou encantado quando a mulher entrou. Após 10 anos de vida conjugal, ainda era tão profundamente imbecil que a amava e não subsistiam dúvidas de que gostava sempre de a ver. Apesar disso, num sábado à tarde, logo a seguir ao almoço, o ambiente era no mínimo sagrado e a sua ideia de conforto absoluto incluía a solidão total durante 2 ou 3 horas. Nessa conformidade, fixou o olhar nas últimas revelações sobre a expedição Lefebvre e Oshida a Marte. Esta devia descolar da base lunar e tudo indicava que seria bem-sucedida. E fingiu que não se apercebera da intrusão. Ela aguardou pacientemente durante 2 minutos. Depois mais dois, com impaciência. E por último, quebrou o silêncio. George, hein? Queres pousar o jornal e olhar para mim? O periódico deslizou para o chão e Weston voltou-se para a mulher com uma expressão de fadiga. Que se passa, querida? Sabe-lo perfeitamente. É a Glória e aquela terrível máquina. Qual terrível máquina? Não finjas que desconheces ao que me refiro. É o robô ao qual ela chama Robbie. Não alarga um só instante. E porque havia de alargar, é essa a sua missão. E não o acho assim tão terrível. É dos melhores do mercado. E tenho a certeza absoluta de que me custou o salário de meio ano. Mas merece-o. Considero-o muito mais atilado do que metade do pessoal do meu escritório. Fez menção de recuperar o jornal. Porém, a esposa foi mais lesta e afastou-lhe do alcance. Presta atenção ao que digo, George. Não quero a minha filha confiada a uma máquina. Estou-me nas tintas para a sua esperteza. Não tem alma e ninguém sabe o que lhe vai na cabeça. Uma criança não é feita para ser criada por uma coisa de metal. E quando decidiste isso? Wesson enrugou a fronte. Ele está com a Glória há 2 anos. E agora é que te preocupas? Ao princípio era diferente. Tratava-se de uma novidade. Tirava-me um peso de cima. E era moda. Mas agora, não sei, os vizinhos... Que têm eles a ver com o assunto? Escuta, um robô merece infinitamente mais confiança que uma ama. O Robbie foi construído com um único objetivo em vista, ser o companheiro de uma criança. Toda a sua mentalidade obedece a essa finalidade. Não pode evitar ser fiel e atencioso. Não passa de uma máquina fabricada assim. O mesmo não se pode dizer dos seres humanos. Mas alguma coisa pode correr mal. A senhora Weston não estava muito segura da composição interna do robô. Uma pequena engrenagem pode soltar-se. A máquina começa a desvairar e... Não conseguiu concluir o pensamento bem óbvio. Não digas disparates, retorquiu ele, com um involuntário estremecimento de nervosismo. Isso é totalmente absurdo. Tivemos uma longa conversa sobre a primeira lei da robótica, na altura em que adquirimos o Robbie. Tu sabes que é impossível um robô molestar um ser humano. Muito antes de acontecer algo que alterasse essa lei, o Robbie ficaria absolutamente inoperável. Trata-se de uma impossibilidade matemática. De resto, há um engenheiro da firma, US Robots, que inspeciona o mecanismo 2 vezes por ano. Existem tantas possibilidades do nosso Robbie desvairar como de tu ou eu enlouquecermos de repente. Menos mesmo. De qualquer modo, como o afastarias de Glória? Efetuou nova tentativa para recuperar o jornal. E ela atirou-o, irritada, para a sala contígua. É precisamente isso, George. Ela não quer brincar com mais ninguém. Há dezenas de miúdos e miúdas com os quais devia conviver. E não quer. Só se aproxima deles se eu obrigo. Não são maneiras de uma garota crescer. Suponho que queres que seja normal. Que se prepare para participar na sociedade. Estás a inventar fantasmas, mulher. Faz de conta que Robbie é um cachorro. Vi centenas de crianças que gostam mais do seu cão que do próprio pai. Isso é diferente. Temos de nos livrar daquela coisa horrível. Pede à empresa que volte a aceitá-lo. Indaguei. Disseram-me que se pode fazer. Indagaste? Nada de precipitações, Grace. Vamos conservar o robô até a Glória ser mais crescida. E não se fala mais nisso. Com estas palavras, Weston levantou-se e abandonou a sala. A senhora Weston aguardava o marido à entrada de casa 2 noites mais tarde. Tens de escutar isto, George. Há uma atmosfera hostil na povoação. Acerca de quê? Perguntou ele, entrando na casa de banho e abafando qualquer resposta possível com o ruído da água da torneira. Ela aguardou pacientemente e volveu. Do Robbie. Weston afastou a toalha do rosto avermelhado pela cólera e rugiu. Que estás para aí a dizer? A coisa tem estado a avolumar-se a pouco e pouco. Fiz o possível por fechar os olhos, mas não posso mais. A maioria dos habitantes considera Robbie perigoso. As crianças foram proibidas de se aproximarem da nossa casa à noite. Mas nós confiamos-lhe a nossa filha. Bem, as pessoas não são razoáveis com estas coisas. Então que se lixem. Falar assim não resolve o problema. Tenho de ir até lá fazer as compras e cruzar-me com eles todos os dias. E na cidade ainda é pior no que se refere aos robôs. O município de Nova York acaba de promulgar uma lei que os proíbe de frequentar as ruas entre o pôr e o nascer do sol. Pois sim, mas não nos podem impedir de ter um em casa. Trata-se de uma das tuas campanhas, Grace. Reconheço sem dificuldade. No entanto, não lucrarás nada com isso. A resposta continua a ser não. O Robbie fica. Não obstante isto, ele amava a esposa. E o que era pior, ela sabia-o. No fundo, George Weston não passava de um homem, coitado. E a mulher utilizava plenamente todos os artifícios que um sexo mais desajeitado e escrupuloso aprendera, com sensatez e futilidade a temer. Por 10 vezes, na semana subsequente, ele bradou: o Robbie fica e não se fala mais nisso. Mas cada uma das vezes deixava transparecer menos vigor que na precedente, acompanhada de um grunhido de agonia mais intenso. Chegou por fim o dia em que abordou a filha com um embaraço culposo e aludiu a um belo espetáculo de visivox na aldeia. O Robbie pode ir? Perguntou Glória, batendo as palmas de contentamento. Infelizmente não, declarou Weston, estremecendo ante o som da sua voz. Os robôs não podem entrar, mas depois contas-lhe tudo. A garota regressou da aldeia, entusiasmada com o que vira, e aguardou com ansiedade que o pai arrumasse o carro de jato na garagem subterrânea. Estou ansiosa por descrever tudo ao Robbie. Ele havia de ter gostado, em especial do momento em que o Francis Fran foi atacado pelos homens leopardos e teve de fugir. Soltou uma gargalhada. Há realmente homens leopardos na Lua? Duvido, disse Weston distraidamente. Não passa de uma fantasia para divertir a assistência. Por fim, o veículo ficou devidamente estacionado, malgrado os esforços dele para retardar a manobra. E Glória apeou-se e cruzou o relvado a correr. Robbie! Robbie! De súbito destacou ao avistar um belo collie. Nota: cão pastor escocês. Nota do tradutor, fim de nota. Que eu olhava com serenidade, ao mesmo tempo que sacudia a cauda. Que cão tão bonito! Aproximou-se e começou a afagá-lo. É para mim, papá! A mãe assomou à porta e reuniu-se-lhes. Com certeza, filha. É de facto muito bonito, tão fofo e gosta de meninas. E sabe brincar? Sem dúvida. E faz várias habilidades. Queres ver algumas? Daqui a pouco. Primeiro quero que o Robbie o veja. Robbie! A garota fez uma pausa e enrugou a fronte. Aposto que se fechou no quarto, zangado comigo, por não o ter levado ao Visivox. Espero que lhe expliques, porque não foi connosco, papá. Talvez não me acreditasse, mas se fores tu a dizer-lhe, não duvida. Weston comprimiu os lábios, cada vez mais comprometido, esforçando-se por evitar o olhar da esposa. Glória voltou-se e principiou a descer apressadamente a escada da cave, ao mesmo tempo que gritava: Robbie, vem ver o que o papá e a mamã me compraram. Ofereceram-me um cão. Momentos depois reaparecia com uma expressão apreensiva. Onde está ele, mamã? Não obteve resposta. E o pai tossiu e pareceu de repente extremamente interessado na trajetória de uma nuvem isolada no firmamento. Onde está o Robbie, mamã? Insistiu ela na iminência de romper em lágrimas. A senhora Weston sentou-se num degrau e puxou-a suavemente para si. Não fiques triste, Glória. Creio que Robbie partiu. Partiu? Para onde? Para onde foi ele, mamã? Ninguém sabe, querida. Foi-se embora, simplesmente. Fartámo-nos de o procurar, sem resultado. Queres dizer que nunca mais volta? Os olhos da garota regalaram-se numa expressão de horror. Talvez o encontremos em breve. Continuaremos a procurá-lo. Entretanto, podes brincar com o teu belo cão. Já o viste bem? Chama-se Relâmpago. E sabe fazer? Não me interessa este bicho para nada. Cortou a filha em voz estrangulada. Quero o Robbie. Têm de encontrar o meu Robbie. Concluiu com um gemido de agonia. A senhora Weston voltou os olhos para o marido em busca de auxílio. Porém, ele continuava com a cabeça erguida para o céu, pelo que ela assumiu a responsabilidade de tentar consolar a filha. E por que choras, Glória? O Robbie não passava de uma máquina desajeitada e velha, ainda por cima. Não tinha vida. Não era nada uma máquina, uivou a garota, sacudindo a cabeça com desespero. Era uma pessoa, como tu e eu, e muito, muito meu amigo. Quero de volta, mamã. A senhora Weston emitiu um grunhido de revolta e virou-se para o marido. Deixemo-la desabafar, murmurou. Os desgostos infantis são de curta duração. Daqui a 2 ou 3 dias já esqueceu tudo. No entanto, o tempo demonstrou que era demasiado otimista. É certo que Glória parou de chorar, mas também não voltou a sorrir. E à medida que os dias se sucediam, o seu silêncio e amargura acentuavam-se. Gradualmente, a sua atitude de infelicidade passiva arrasou os nervos da mãe, a qual só não cedeu devido à impossibilidade de admitir a derrota perante o marido. Até que certa noite entrou na sala de estar, sentou-se, cruzou os braços e assumiu uma expressão de cólera intensa.